Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Você brincou carnaval, você tá com a cabeça grande e o bolso pequeno. Ei, rapaz, eu brinquei sossegadinho, quietinho, nem pela televisão eu não vi o carnaval, é verdade, viu? A discoteca do Cleitão vai trazer hoje pela primeira vez Marcos Viola e Canhoto. A Faculdade da Música apresenta os mestres Pião Carreiro e Zé Paulo. A frase irretocável é de autoria desconhecida, mas é uma grande verdade. A oração de hoje, a oração da criança. Comadre, a dica de hoje é o seguinte, vou te ensinar uma loção para diminuir as rugas, né? Se você já passou dos 40, já começa uma rugazinha aqui, outra ali, vou te ensinar uma loção para diminuir a ruga, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma música que ele fez falando de carnaval. E na Lorota Boa, Noiva que Fumava Cachimbo. Na Trilha Sonora da Minha Vida, eu vou atender o Bento de Dourado Quara, nas Minas Gerais, que curte o nosso programa pela Inovação FM. Vou trazer o Alcino Alves e o Rocha para cantar para ele, né? A Sugestão do Beijar, música nova de Zé Henrique e Gabriel. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Aporte Jeans, o Jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Bruna Viola, no Ponteio da Viola. Tem valor. É caminho. Água bate em pedra dura que fura e não amolece. A lavoura que eu planto, chove e cresce. Sei que quem bate não lembra, quem apanha não esquece. Desprezo de um falso amor, meu coração não padece. Terreiro que o galo canta, a galinha obedece. Que eu faço. na viola, no ponteio da viola pro Edilson Santos, ele é de São João dos Patos, mas mora aqui em Brasília e faz parte agora do nosso Facebook perfil número 2. O meu amigo Bezerrão, lá do Riacho da Cruz, do Rio Grande do Norte, vira e mexe, ele telefona para mim, a gente cruzeia. A última vez que ele me ligou, ele falou que estava muito feliz, porque tinha chovido bastante, tinha dado um 7 futos. Ele falou: ó, Cleito, choveu 80 milímetros aqui, o trem tá bom, já tem açude ganhando água por aí, né? E o Bezerrão, ele não perde o nosso programa. A hora dessa, ele tá lá escutando, com aquele barrigão dele lá, só escutando. Ele e a dona Celimália lá, que tem uma paciência danada com ele. O Bezerrão tem 38 filhos, não vou falar o nome aqui não, que não dá tempo no programa. Mas ele mandou um abraço pro João Paulo Viana lá da 104 FM, pro Boinha, e ele pediu uma música que eu vou atender agora. Bezerrão, um abração pra você aí. O avô do João, Cleiton Aguiar, Eu Vou Voltar Pro Interior. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria, estudei até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Cleiton Aguiar cantou dele, Eu Vou Voltar Pro Interior, pro Hélio Rosa de Planaltina, no Distrito Federal, que a partir de agora faz parte do nosso Facebook perfil número 2. Fábio Estela, Tim Maia e Hildon, Velho Camarada. Mais você, conte sua vida e como vai a sua amada. Que notícias você tem pra me dizer? Se eu chorar, quem eu tanto amava agora não está mais comigo. Só Deus sabe onde ela andará. E eu te digo, não sei o motivo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Fábio Stella, Tim Maia e Hildon, Velho Camarada. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Eu sempre gostei muito de música, de arte, desde menino, né, que eu ouço música. Participei dos grupos de coral do colégio, participei de grupo de teatro. Com 13 anos de idade ganhei meu violão, comecei a tocar, comecei a compor com 15 anos e tudo, né? E eu, o Tio Geraldo, mas a Tia Duta, naquele tempo as coisas não eram fáceis como hoje. Só gente rica que tinha as chamadas eletrolas, né? Que eram aparelhos gigantescos, assim, para tocar discos, aqueles discos de vinil, de 70, 45 rotações, 78 rotações, depois o long play, né? E o Tio Geraldo Goulart tinha lá uma dessas eletrolas, que foi dali que eu tirei a minha formação musical. Ele tinha os principais clássicos da época, né? Nat King Cole, Miguel Aceves Merri, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Elisete Cardoso, os grandes clássicos, Tunique Tinoco, os grandes clássicos nacionais e internacionais, né? E foi nessa época que eu conheci o trabalho de um mineiro de Miraí chamado Ataúfo Alves, que vem cantar para mim agora no programa Laranja Madura. Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu irmão Wellington Aguiar vai participar hoje da trilha sonora da minha vida com uma canção que marcou, não foi só a vida dele não, marcou toda a nossa geração. Nós tivemos a felicidade, nós tínhamos um grupo grande de primos, né? O Serginho, o Ido, o Ades, o Julinho, o Luiz do Tomás, o Netinho, a turma boa, né? A gente juntava o Tadeu, o Mário, a gente juntava aquela turma e o ponto era lá em casa, a gente jogava bola. Isso estou falando do tempo de todo mundo, de menino, de grupo, depois fomos crescendo, tempo de ginásio, né? E o Serginho Machado. E tem uma música que marcou muito a nossa adolescência, a nossa início da juventude, até da idade adulta, que era uma composição que até hoje, sempre que eu ouço, eu me emociono, né? Na trilha sonora da vida de Wellington Aguiar, Tunico e Tinoco, Pé de Ipê. Adivinhava quantas vezes eu te chamava de mulher sem coração. Minha voz assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Minha voz assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Certa vez tive um desejo de provar o mel de um beijo da boquinha de você. Lá no trio da Baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé de ipê. Lá no trio da Baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé de ipê. Mas o destino é traiçoeiro, que me deixou na solidão. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade neste pobre coração. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade neste pobre coração. Ainda visto o pé do ipê, ainda canta um passarinho, me faz a lembrar sozinho aquele dia com você. Ainda canta um passarinho, me faz a lembrar sozinho aquele dia com você. Na trilha sonora da vida de Wellington Aguiar, Tunico e Tinoco, Pé de Ipê, para os meus amigos de Vargem Grande do Rio Pardo, nas Minas Gerais, que curtem o nosso programa pela Mania FM. Um abração para todos os nossos ouvintes, e um abraço também para os meus colegas da Mania FM, de Vargem Grande do Rio Pardo, nas Minas Gerais, onde o nosso programa, graças a Deus, faz o maior sucesso. Para mim, uma das melhores duplas da nova geração. Otávio Augusto e Gabriel, Nas Asas de um Beija-Flor.

Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa? Nossa, tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane Samuel, do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, Aqui Mora Gente. Nós já estamos, dentro de poucos dias, vamos começar a mostrar as outras músicas desse primeiro CD de Eliane Samuel. A próxima música vai ser uma música romântica lindíssima, que nós vamos mostrar para vocês dentro de mais alguns dias, tá bom? No próximo bloco eu tenho uma dica de insanidade. A quantidade de mortes de trânsito no Brasil é uma verdadeira calamidade. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar especial de número 1500. Rapaz, 1500 programas. É programa para danar, né? O Brasil é um país interessante. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Um verdadeiro continente com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. E que tem algumas coisas assim que não dá para entender. Por exemplo, hoje o Brasil é o quarto país do mundo com maior número de mortes no trânsito. Ele fica atrás só da China, da Índia e da Nigéria. Para que vocês tenham noção, a Tailândia, morrem 38,1 pessoas por cada 100 mil habitantes. Esse é o primeiro lugar no mundo. Depois tem, em segundo lugar, o Irã, com 34,1 mortos por 100 mil habitantes. A Nigéria é o terceiro com 33,7 mortes por 100 mil habitantes. E o Brasil, que não fica muito longe, 22 mortos por cada 100 mil habitantes no trânsito. Para que você tenha uma ideia, na Áustria, na Austrália, na Nova Zelândia, na Islândia, no Canadá, isso representa 5 mortes por cada 100 mil habitantes. Quer dizer, o Brasil é 4 vezes mais, quase 5 vezes mais, né? É um absurdo. O Instituto Avante Brasil realizou um levantamento mundial sobre mortes no trânsito em 2010. O levantamento inédito teve o respaldo da ONU, que mostra o número de mortes de 183 países. Em termos absolutos, o Brasil é o quarto país do mundo com maior número de mortes no trânsito, ficando atrás somente da China, Índia e Nigéria. É possível notar que essas mortes estão intimamente conectadas ao Índice de Desenvolvimento Humano, que por sua vez tem por base a educação, a longevidade e a renda per capita. Dentre os 10 países mais violentos do planeta, não aparece nenhum do grupo do capitalismo evoluído, fundado na educação de qualidade para todos, na difusão da ética e do império da lei e do devido processo legal e proporcional. Dinamarca, Suécia, Suíça, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Áustria. O meu filho está em Singapura. Ele disse que se lá em Singapura você mascar, é proibido chiclete em Singapura. Se você mascar chiclete, a multa é $200. Se você jogar lixo na rua, a multa é $500. Você é parado e tem que pagar na hora ou vai em cana, né? Isso para que você veja quando um país é evoluído, né? No Brasil, morre mais gente no trânsito do que nas guerras que estão lá na Síria. A gente fica escandalizado, né? Porque morreu 10, morreu 15. No Brasil, sistematicamente,

meu colaborador, professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, ele fica buscando essas raridades, mandando aqui para o nosso programa. Eu nunca escutei essa música em emissora de rádio nenhum. É uma exclusividade do programa Cleiton Aguiar, Roberto Carlos e Djavan, Correnteza. Correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio o inga se debruçou, e a fruta que era madura a correnteza levou. A correnteza levou. E choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá à beira da estrada, bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, meu amor. A correnteza do rio vai levando aquela flor. Eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor. Sonhando com nosso amor. Sonhando com nosso dandá. Sonhando com nosso amor. Correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio o inga se debruçou, e a fruta que era madura a correnteza levou. A correnteza levou. E choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá à beira da estrada, bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, bem-vindo. Tio do Rei! Ei, Roberto Carlos e Djavan, a composição do Tom Jobim, correnteza para os meus amigos de Castelo dos Sonhos, no estado do Pará, que curtem o nosso programa pela Cidade FM, do Douglas Araújo e da Cristiane Vermut, lá na região que está sofrendo muito nessa época do temporal aí, e o poder público abandonou aquela região do interior lá do Pará, né? Região do Pará, do Mato Grosso, de Rondônia, está completamente abandonado, à mercê da natureza, e as águas invadindo tudo lá, e as pessoas podem contar apenas e meter o joelho no chão e rezar, porque o poder público ainda não chegou lá, né? Por isso é que Castelo dos Sonhos tem que se transformar num município, porque o município de Altamira não consegue atender Castelo dos Sonhos, né? Está perto agora de ser aprovado uma medida, já foi vetado pela presidente Dilma, mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, e dentro de alguns dias vai voltar ao Congresso para ser promulgada a nova regulamentação da criação de novos municípios do Brasil, e aí eu acredito que Castelo dos Sonhos vai ser mais um município do estado do Pará. A lorota boa de hoje é mais uma do Joãozinho, né? Na escola, o Joãozinho recebeu o boletim. Tá aqui, Joãozinho, seu boletim, olha, você foi muito mal esse ano, viu, Joãozinho? Suas notas estão ruins demais na conta. Aí ele pegou o boletim e começou a chorar. Chorando e berrando e fazendo aquele escândalo, e a professora, calma, menino, calma. Ele, meu pai vai matar, Aí a professora falou assim, não chora não, Joãozinho. Não chora porque menino que chora fica feio quando cresce. O Joãozinho parou de chorar e eu falou assim, professora, a senhora deve ter sido uma péssima aluna, hein? Ai, ai, ai. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar especial de número 1500. Isso só na Rádio Estúdio Brasil, onde eu estou praticamente agora no mês de junho. Eu vou completar 6 anos no ar aqui na Rádio Estúdio Brasil, agradecendo, abraçando todos os nossos parceiros, né? Na verdade, hoje eu nem sei quantas emissoras de rádio estão transmitindo o nosso programa, que é tanta gente que às vezes eu não fico nem sabendo. Por exemplo, a semana passada eu descobri que nós estamos na Princesa do Guaporé FM, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu não sabia que a gente estava lá, né? E fiquei sabendo. Então tem outras emissoras que estão transmitindo o programa que eu não sei. Mas são centenas e outras chegando, né? Porque para você transmitir o nosso programa, o meu programa, o programa da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Maurício Faz, do Diego Valadares, do Jota Brito, do Flávio Jardim, todos os programas da Rádio Estúdio Brasil, não precisa pedir, não paga nada, não fala com ninguém, é só entrar no site radioestudiobrasil.com.br, você faz o cadastro da sua emissora e você vai transmitir o nosso programa absolutamente sem custo algum. Aniversariando hoje, amanhã e depois, nesse final de semana, a minha conterrânea e amiga Maria Emília Calisto, o Rui Pereira, Luciana Aquino, a minha conterrânea Ricarda Maria, o Zé Júnior Gomes, Nelson Beccari, Cildo Saúde, Rita Mendes, Mirisley Soares, Luciano Gonzaga, Arisângela Nóbrega, Rosane Cardoso e Rosa Viana, todos aniversariando na sexta-feira. No sábado, o Shirlan José Mendes, lá de Monte Carmelo, radialista, jornalista, a Cláudia Cordeiro da Silva, Charlene Ferreira, Chico Sá, o poeta Luiz Turiba, aqui de Brasília, Ney Marques Cristiano, Edmundo Silva, a Keila Martins Borges, Cacau Rodrigues, Sandra Ponciano, Yasmin Goulart, filha do meu amigo Tom Bandim, lá em Coromandel, o André Luiz, Wilton Borges de Souza, Marciane Martins, Lacir Evander Coutinho, e no domingo, a minha querida amiga Simone Castro, lá de Goiânia, o meu querido amigo, grande cantor e compositor Rael Braga, o meu amigo jornalista e escritor Marcos Linhares, Eli Matos, Antônia Martins, Edson Piscineiro, Naná Campos, Jane Carterson Faria, Cristiane Alves, Durval Silva, Romilda Borges e o meu xará, Cleiton Aguiar, que está fazendo 17 anos. Que inveja, viu? Inveja boa, viu, xará? E o cantor e compositor gospel Leonildo Moreira. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde. E para você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou aqui no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na página 18,

a alegria e viver em alegria é muito melhor do que viver na tristeza, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Kesley Dias. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Domingo às 10 horas da noite tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir pelo canal local, nas mais de 200 cidades do Brasil que já tem esse canal local, mas você pode me assistir também pela Sky no canal 175, no canal 139 da Oi, 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e também direto do site em tempo real, www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a cantora Crisley Dias, Pra Esquecer Você. Tive pela primeira vez, lembro do coração pulsar. Te encarando eu percebi, vi o amor brilhando em seu olhar. E tanto tempo já passou, depois que em minha vida um anjo lindo chegou. Trouxe o sentimento mais lindo pra mim, infelizmente não pude evitar o fim. Enfim o coração percebeu, vi que seu amor não era pra ser meu. O mesmo coração que te amou hoje já morreu. Pra esquecer você, vou enlouquecer. Vou te ver passar e tentar me enganar. Vendo o sol nascer sob a luz do luar. Percebeu, viu que seu amor não era pra ser meu. O mesmo coração que te amou hoje já morreu. Yeah, yeah, yeah. Pra esquecer você, vou enlouquecer. Vou te ver passar e tentar me enganar. Vendo o sol nascer sob a luz do Discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Crisley Dias, Pra Esquecer Você. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Quem me mandou essa música da Crisley Dias foi o meu amigo Bula, lá da Lírios do Campo FM de Jaupassi, do estado de Goiás. Depois o pai da Crisley, o Juvercino Dias, lá de Goiânia, me ligou, né? E nós conversamos e eu estou mostrando aqui. Juvercino, Promessa é dívida, né? Eu falei que ia mostrar a música aqui dessa nova cantora do estado de Goiás, Crisley Dias, que cantou pra vocês, Pra Esquecer Você. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Agora vocês sentam aí, presta atenção, que eu vou trazer os maiores. Para mim, a maior dupla sertaneja de todos os tempos do Brasil, a Faculdade da Música apresenta os mestres Milionário e José Rico, Berço de Deus. Amigo, irmão, não zombe da natureza. Existem tantas belezas pra gente contemplar. Se me seguir, passo lento por onde vou, com carinho e muito amor, posso lhe mostrar. Em cima da terra, no fundo do mar, existe um tesouro pra gente desfrutar. Em cima da terra, no fundo do mar, existe um tesouro pra gente desfrutar. Amigo, irmão, ame os campos, os rios, as matas, os pássaros e tudo aquilo que se move sobre a terra, pois tudo isso é a natureza. Amigo, irmão, o verde nasce da terra, o azul do céu desce a serra, num desenho magistral. Olhai os campos que cercam o horizonte, eis o berço fulgurante do Pai Celestial. Em cima da terra, existe um tesouro pra gente desfrutar. Em cima da terra, no fundo do mar, existe um tesouro pra gente desfrutar. Em cima da terra, no fundo do mar, existe um tesouro pra gente desfrutar. A Faculdade da Música apresentou os mestres Milionário e José Rico, uma gravação de 1978, Berço de Deus. Bom, gente, o nosso programa de número 1500 está chegando ao seu final. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os amigos, né, das emissoras que transmitem o nosso programa de norte a sul do Brasil, fora do Brasil também, dizer que vocês fizeram renascer a minha vontade de fazer rádio. Porque depois de ter passado 10 anos na Rádio Nacional de Brasília, na Rádio Nacional da Amazônia, conversando com o Brasil inteiro e com boa parte do mundo, ficava difícil para a gente fazer um programa como eu estava fazendo aqui em Brasília, numa rádio, a Rádio Globo, embora seja uma potência das organizações Globo, mas era uma rádio que pegava só aqui em Brasília, né? Então, para quem está acostumado a falar com o mundo, é muito pouco. E aí surgiu essa oportunidade dessa maravilha que é a internet, e o meu amigo Edelson Moura me convidou para fazer parte da Rádio Estúdio Brasil, e nós estamos aqui comemorando 1.500 edições do nosso programa. É uma marca importante que eu quero dividir a minha alegria com todos vocês, principalmente os parceiros